tentar fugir. Obra de Deus é o resgate, então prepare-se. Pra você que só pensa em violência, oh, oh. O Maia malandra, isso te detonou. Esqueça tudo isso e vem pro lado de cá. Encontrar a felicidade, ver a paz reinar. Venha sem medo, mano, pode acreditar. Porque a vitória é certa e ele vai te honrar. É o caminho estreito, só quem tem fé consegue passar. Pode acreditar, saia de cima, eu tô no clima de encontrar a paz em nossas vidas. Se quer ser abençoado, mano, chega aí. Quer vencer essa batalha, ainda prosseguir. Não pereça no pecado e tente resistir. Deus dá vitória e a paz pra quem conseguir. Veja só, você agrediu aquela senhora sem dó. E o pior, imaginava te esperar ao lado de litrão. A vida se modifica para cima ou para baixo. Você pode escapar por um lado, mas vejo do outro, ninguém se tuaço. De modo curioso, mas o no chão é troféu. E o otário que sentou o dedo vai ter que assinar o papel. É, pode criticar, pois eu não vou me conformar. A violência está aqui, mas na minha mente não está. Eu posso ser um louco que não pensa antes de agir. Mas eu sou nenhum idiota, não tenho distinguir o bem do bem do mal. Cidadão ou marginal, marginal. Faça reais, faça legais, aqui é mortal. Mano, tá na hora de todos pensarmos reagir. Não está tarde, é cedo e juntos vamos conseguir. Vamos lutar com persistência e nunca desanimar. Com frio, com calor, eu sei que iremos encontrar. A paz é que está fazendo falta. A morte está por perto e logo ali ela se destaca. É a minha paz, vamos procurar a paz. Para ter paz afora, ela já tem que estar aqui dentro de mim, dentro de você. Pedir a paz é diferente de querer, sei, sei. Pedir se manifesta no falar, querer no agir. Então vamos começar a ser a diferença. Vamos agir, sim, compreender, sim. Nosso irmão, saber que também ganha quem se cala. Aceitar que nem sempre quem muito fala. Tudo sabe, certo é agir, depois pedir. Cadê a paz? Eu quero a paz. Vamos lutar e falar, eu quero a paz. Cadê a paz? Eu quero a paz. Vamos lutar e falar, eu quero a paz. É preciso saber que a paz que o mundo quer está em nós, porque Jesus está em nós. Por isso eu canto, promovendo paz em seu santo nome. Que